Sim, é um sentimento de orgulho, gratidão. Trabalho feito. Sim, exatamente. Sim, estou a culminar o nosso esforço. Não considerei uma distinguir muito bem, mas fizemos o nosso próprio trabalho, somos nós próprios e a nossa simpatia, a nossa qualidade fala por si próprio. Há quantos anos é que, ou quantos anos é que tem esta casa, o Gouveia? O Gouveia já existe há 20 anos. Mas, entretanto, passou por um processo também de remodelação, não é? De adaptação. Exatamente, exatamente. Portanto, e terá sido também por aí que colheram agora este fruto e esta distinção. Sim, acompanhámos os tempos e temos que ir mudando, temos que ir nos adaptando aos clientes, às novidades que vão aparecendo, sim. Portanto, e tem sido essa a vossa preocupação, de se adaptarem aos novos tempos, às novas exigências de clientela? Sim, sim, cada vez mais, Não passamos um dia sem tentar melhorar sempre em prol dos nossos clientes. E, portanto, e acredita que agora com esta distinção poderá também aumentar o número de clientes e de gente que possa acorrer à vossa casa? Sim, a ideia é essa mesmo. Levarmos para a frente os nossos produtos gastronómicos da nossa região, que são tão bons.